Aqui quem tá falando é o Guilherme Faraco, o administrador do Pro Wrestling Brasil. Vocês devem estar se perguntando por que eu vou dar outro comunicado. Mas é porque eu tinha ouvido o primeiro comunicado e tal. E eu acho que aquele lá só serve mesmo pro retorno. E eu deixei algumas coisas inexplicadas. E eu quero falar mais sobre o site, né? Eu até meio que falei sobre outras coisas, sabe? Da situação da blogosfera atual e tudo mais. Então, hoje são dia 7/1/2013, 2 da manhã, agora, horário de Brasília. E eu vou falar aqui alguns dos projetos, eu separei a lista, já falei com todo mundo. E vamos lá, pessoal, eu vou ser o mais breve possível para não tomar muito tempo de vocês. Primeiramente, a equipe, por enquanto, tá da seguinte forma: Guilherme Lopes, eu, claro, o Vitor Hugo, o Juninho, o Ramon, o Rodrigo, o Ellison também. É que ficou meio confuso, eu falei Rodrigo, o Ellison, então, o Rodrigo e o Ellison. Então, que fique bem explicado. O Luiz, o Luke, né, que vai apresentar o podcast, e um pessoal que deve se confirmar daqui a um tempo, que vocês já vão saber, não vai precisar eu gravar comunicado, três comunicado, só vou falar o que tá confirmado já pra vocês ficarem um pouco ansiosos e tal. O primeiro e obviamente é o quadro de notícias, que não é um quadro, né? Até porque não é criação nossa, mas vale a pena reportar, né? Quem postará as notícias? O Lopes, ele postará poucas vezes por semana. Foi o trato que eu fiz com ele. Porque, como eu disse, eu não quero muita notícia, né? Mas caso aconteça uma notícia extraordinário, quando tiver num mês que esteja foda pra criar conteúdo diferente, vai ser útil essas notícias, né? Até pra debater os assuntos atuais do wrestling. Eu também postarei algumas news. O Juninho, o Luiz também postará algumas notícias. Todos esses que eu tô falando, tirando eu e o Juninho, vão postar poucas vezes notícias. Então não é sempre. Tipo, o Lopes e o Luiz, eles vão postar, por exemplo, periodicamente, não vai ser todos os dias. O Vitor deve postar todos os dias também. O Rodrigo Feijão vai postar esporadicamente. Uma correção, eu falei periodicamente, eu gostaria de fazer uma correção. O que eu quis dizer sobre as postagens de notícias do Lopes, do Luiz e do Rodrigo Feijão é que elas serão esporádicas, ou seja, não serão todo dia. Então me desculpe aí pelo engano. E o Ellison, que deve postar todo dia, afinal esse vai ser a única coisa que ele vai fazer no site, então infelizmente ele vai ter que fazer. Depois o debate vai voltar, Quem não se lembra do debate aí, eu acho que era o quadro favorito de vocês, era um dos quadros com mais visualizações, por assim dizer. E eu acho que por ter mais números, quer dizer que o pessoal gosta mais, mas eu posso estar enganado também. Vai ser feito por mim, semanalmente, ou de duas em duas semanas, não sei, mas é provável que seja semanal. Teremos também review e recomendações de livros por Ramon Henrique Hebben. Eu não sei se ele vai postar notícias também, mas ele deve fazer isso que nem é o caso dos que eu falei, que vão postar esporadicamente. Mas ele vai ser um dos caras que vai cuidar da parte fora do contexto wrestling. Então, review e recomendações de livros, muito bacana. Review de filmes comigo. Então, eu não. Tanto a review de livros e filmes não tem dias exatos. Então elas vão aparecer assim do nada. Pode-se criar uma data no futuro, mas por enquanto não. Ela pode, por exemplo, ter uma edição hoje e voltar daqui 3 semanas só. Mas vai ter bastante, eu acho. Never Surrender com o Rodrigo. Vai ser mensal, provavelmente, porque o Rodrigo estuda bastante. Não dá pra ele fazer assim semanalmente ou ou quinzenal. Então, infelizmente, vai ser uma vez por mês só. PWB Predictions, que é um dos quadros também mais bem vistos. Eu ainda estou decidindo se eu que vou pegar isso, porque para não ficar muito sobrecarregado para mim. Devo conversar com algumas pessoas, mas por enquanto é comigo. Mas vocês não estranhem se outra pessoa postar no meu lugar. Mas vai ter, é certeza que vai ter. Só não sei quem é a pessoa que vai postar. Fixos de pay-per-views que a gente não tinha, por incrível que pareça, éramos possivelmente o único blog, site de wrestling a não postar fixos de pay-per-views. Teremos conforme o meu humor, né? Porque fixo é uma coisa chata pra mim, mas que o pessoal sempre me pediu. Não sei se vai ser só da WWE, mas eu acho que eu vou arranjar alguém pra fazer da TNA. Teremos o Boteco, também vai ser fixo. Então, não vai ser postado várias vezes, vai estar lá, fixo. E vocês vão poder conversar lá, como se fosse um chat. Eu vou explicar, assim que eu terminar de falar tudo que vai ter, eu vou explicar os novos quadros aí pro pessoal. Inutilidades públicas que eu tô fazendo num blog aí, o PI, junto com o Blaze. O Blaze também eu vou convidar. Então ele deve pintar aí, sendo um dos caras que vai me ajudar aí dentro do site, no designer, essas coisas. E o que que vai acontecer nessas inutilidades públicas? Artigos qualquer, tipo, por exemplo, com virais da internet. Eu vou comentar sobre isso. E provavelmente vai se postar todo fim de semana. Não sei ainda se realmente vai ser dessa forma, mas minha ideia atual é postar cada fim de semana esse quadro fora do contexto wrestling. Curiosidades com o Juninho. Curiosidades do wrestling. Não sei se vai ter muito também. Eu ainda não conversei muito com o Juninho, mas é aquilo lá, né, velho? Curiosidades no wrestling são pouquíssimas, né? Pelo menos eu tenho dificuldade para achar, então vai ser conforme o Juninho for arranjando pro conteúdo. Não tem de exato também. Recomendações que serão postados, que será postado uma vez por semana, que eu vou, por exemplo, colocar uma luta lá e fazer uma breve descrição. É simplesmente isso, um quadro simples mesmo, só para deixar o blog ativo com conteúdo. Multimídia, né? O centro multimídia, imagens, vídeos, será postado por mim. Talvez em conjunto com uma notícia, pelo Vitor, pelo Lopes também, pelo menos pessoal das notícias, Rodrigo, Juninho, eu, o Elis, todo mundo vai postar multimídia conforme, por exemplo, for uma notícia que tenha que colocar vídeo e tal, pôster, enfim, todo mundo vai fazer. Do ramo da, do, da dos que são da função das notícias. Teremos também o Greatest Moments mensalmente. Por que mensalmente? Porque é um quadro que dá trabalho e tal, e é bem parecido com recomendações, né? Então, mas como é um quadro que sempre é bastante pedido, eu vou voltar. Fixo do game do ano será assim que sair as informações do WW14. Todo ano tem, e é sempre um sucesso, sempre atinge, né, o ápice de visualizações, e sempre o pessoal faz meta para ser o post mais comentado. Não sei por quê, tanta afinidade com isso, mas é a família decide, né? Agora vamos para os quadros para mim, que são o melhor de tudo, né? Primeiro de tudo, Wrestling Pictures, que será postado pelo Luiz. Eu acho que vocês ouviram o meu cachorro latindo, então desculpa. O Wrestling Pictures será basicamente o Luiz vai postar uma foto histórica e vai analisar aquilo, falar como foi, as emoções e tal. É um quadro muito bacana que é novo no PWB, hein? O Por Fora do Backstage vai voltar também. Não tô nem aí pelas críticas. Tipo, o Skype é praticamente a segunda casa do PWB, então é óbvio que vai rolar. Como sempre, Ramon apresentando, e os convidados vão mudar, provavelmente. Vai ser todo mundo que participava antes, mais uma porrada de gente aí. Até mesmo convidados. Fiquem ligados aí, galera. Teremos também o podcast do PWB, né? Depois de um ano, eu acho, sem tê-los, né? A última edição foi a 12ª, eu acho. Não, não. Passou bastante dias. Chegou quase na 20ª edição, né? Com o Luke, né? O Luke vai apresentar, como sempre. Vai ter o mesmo pessoal. O Lopes, o Vitor. Tô pensando em chamar o Duca. O Wagner também deve participar. Por mais que o Wagner, assim, não vai postar nada, ele pode, por exemplo, ficar moderando os comentários pra mim, ou participando do podcast, realmente. Outro quadro. Vamos ver aqui. Acho que eu não esqueci de nenhum. Tem só alguns quadros que ainda não estão confirmados, mas que podem sim acontecer. O primeiro deles é apostas. Por ser um quadro muito complicado, e por agora não ter mais aquela sede de vontade de fazer uma aposta, ver como é que vai sair no PWB. Apostas nunca deu certo, né? No nosso site. Então, não sei se vai voltar. Se alguém aí tiver interessado em voltar com o quadro, que tenha bastante tempo disponível, ou que saiba um sistema mais fácil para contar as apostas, a gente pode pensar, mas nada confirmado, não sei se vai acontecer realmente. O WWE Universo do PWB não é confirmado também. Por quê? Porque o WWE 13, a gente tá em janeiro. É um jogo que você se pensar é chato, né? Você jogar agora, mas como vai sair esse DLC Pack 3 último, né? Tem o Damien Sandow, o Antônio Cesaro, então é provável que tenha. É mais provável que tenha do que não tenha. Se não for no, nessa edição, vai ser no WW14. O Royal Rumble, que é aquele joguinho que o WrestlePT faz, é possível, porque é um quadro bem fácil de se fazer. Mas vai ter só nesse tempo, nesse período que tá quase chegando a Royal Rumble e tal. Então não vai ser algo sempre. É só um passatempo, né? Live em blog. Provavelmente o pessoal vai me convencer a fazer, mas eu não confesso, eu não, eu confesso que eu não sei se eu vou poder participar de todos os horários, assim, não são bons, mas se alguém se comprometer a fazer, aí é certeza que vai voltar. My Destiny, como eu falei, é a minha coluna que não tem desde 2011, eu acho. Não sei se vai voltar. Eu sempre prometo para voltar, que vou voltar e tal, mas eu vou estar com 12 quadros. Tudo bem que muitos deles mensais, quinzenais, mas não sei, né? O My Destiny, se vocês não ligarem que aconteça de 3 em 3 meses, eu posso fazer isso. E o Retro retrospectivas de pay-per-views. Deve rolar, até porque é só postar um vídeo, então não tem problema nenhum. Todo pay-per-view da WWE e TNA, vocês vão conferir uns pay-per-views antigos de forma de retrospectiva. Eu acho que o pessoal tá meio confuso sobre como vai ser alguns quadros, se eu não estiver errado. Deixa eu ver aqui um que eu posso falar como vai funcionar. Assim, gostaria de falar como vai funcionar o boteco. Já que eu tenho certeza que o pessoal vai ficar muito na dúvida, vai ficar me perguntando sempre como vai funcionar. Então, pessoal, o boteco vai ser um chat, só que nos comentários. Vocês vão poder conversar sobre qualquer assunto que nem era no grupo do PWB no MSN e do Orkut, que todo mundo deve se lembrar. E era bacana, era desse jeito. Muitos acham mais cômodo usar o chat.com, mas a gente já teve experiência e foi terrível. Era gente divulgando, era muito spammer. O Ramon mesmo era dessa época, o Vitor, chegaram a acompanhar um pay-per-view aí na época que a gente tinha nossa TV e era bárbaro. Fora que muitos tinham o chat.com bugado, fakes que apareciam, era. Enfim. O boteco vai ser mais legal, mais divertido, vai dar para moderar, então é ótimo. Até porque você vai ter o histórico dessas conversas, vai poder profetar, por exemplo, que nem a gente faz na Como do Cartola, por exemplo. A gente adivinha, finge adivinhar os números da Mega Sena, a gente fala quem vai ser o campeão da Libertadores, por exemplo, e a gente acaba acertando. Isso é legal, pelo menos eu acho. Eu acho que muita gente aí, old school, concorda comigo. Então, quem não gostar, só lamento. Fecha o PWB e vai para um site qualquer que tenha o chat.com, que seja do seu agrado. Foda-se. E o que mais que eu posso explicar aqui pra vocês? Review de filmes. Isso já serve para os livros também, então não vamos prolongar muito, não. O que vai ser? A gente vai. Eu vou assistir um filme, pelo menos no meu caso, no seu Ramon. E depois de assistir esse filme, eu vou escrever minha opinião. É simples, não tem segredo nenhum isso. Vou recomendar pra vocês se for bom ou por exemplo, não recomendar, se for péssimo. E vou pôr o link do filme. Ou no YouTube. Ou em site de downloads comuns. O resto acho que deu para entender bem, né? O PFDB, né? O podcast do PWB. Notícias, obviamente, vocês sabem o que é. Predictions, todo mundo tá acostumado. Never Surrender. Dos novos eu já falei tudo, né? Notabilidades públicas eu já expliquei. Recomendações também. E o Wrestling Pictures eu também expliquei como vai ser. Então é só isso aí, galera. Fui!